No trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá! Começa agora no Trem do Tempo, leituras e livros. Eu sou Antônio Mioto e hoje conversamos com Beth Simão, militante da Marcha Mundial das Mulheres, que nos conta um pouco sobre suas leituras. Olá, eu me chamo Beth, eu sou militante do movimento feminista da Marcha Mundial de Mulheres. Eu trabalho numa editora, que é um projeto maravilhoso, que é a Expressão Popular, fundada pelos movimentos sociais. Eu estou lendo um livro maravilhoso, que é de uma autora russa, que participou de todo o processo de revolução da Revolução Russa de 1917, que é Alexandra Kollontai. E é um livro que eu gosto muito, que se chama A Nova Mulher e a Moral Sexual. Ele tem vários textos, na verdade, reunidos nesse livro. E ele vai falar, o texto principal dele é um texto muito conhecido, que é o Amor-Camaradagem, que é um texto que eu gosto muito, que vai falar de camaradagem, de solidariedade, o que, que essa solidariedade significa nesse processo de mudança da sociedade, vai falar dessa multiplicidade do amor, que não é um amor exclusivista, né, entre duas pessoas, mas um amor que aborda a vários âmbitos da sociedade, né? O amor ao próximo, a solidariedade, a camaradagem com o próximo. E ele vai falar também de dos sentimentos de classe e o que esses sentimentos de classe têm que abarcar, né? E esse texto está inserido num âmbito de mudança de sociedade. Ele vai falando isso num processo em que a sociedade ela vai mudando, vai se transformando em socialista, em comunista. E é um texto que eu acho que é muito atual para uma conjuntura como essa que a gente está vivendo, né? Que a gente quer uma vida diferente, né? Entre as pessoas, não só entre o casal, mas entre as pessoas de uma maneira geral, né? É um texto que vai trabalhar essa questão da igualdade, da solidariedade, desse espírito coletivista, né? É um texto que eu particularmente gosto muito, recomendo para as pessoas, porque é algo diferente, assim, do que a gente tem visto nessa vivência dessa sociedade que a gente está, né? O coletivismo do espírito e da vontade triunfarão sobre o individualismo, que se bastava a si mesmo. Desaparecerá o frio da solidão moral, do qual, no regime burguês, os homens tentavam escapar, refugiando-se no amor ou no matrimônio. Os homens ficarão unidos por inumeráveis laços sentimentais e psíquicos. Seus sentimentos se modificarão no sentido do interesse cada vez maior pela coisa pública. Desaparecerão, sem deixar o menor rastro, a desigualdade entre os sexos e todas as formas de dependência da mulher em relação ao homem. Eu acabei de ler o texto da Alexandra Kollontai, que está no livro A Nova Mulher e a Moral Sexual, da editora Expressão Popular. A leitura, para mim, significa transformação pelo conhecimento. Cada linha que a gente lê, cada poesia, cada livro político, enfim, qualquer tipo de leitura que a gente faça, ele transforma a gente, ele introjeta na gente tudo aquilo que a gente está lendo, né? Seja para nos alegrar, pelo lazer, para fazer a gente viajar naquelas linhas, seja para a gente chamar atenção para lutar por alguma coisa, para questionar as coisas que estão acontecendo. Então, a leitura, ela, em alguma medida, em todos os tipos de leitura, ela nos transforma em todo o tempo. É isso. Até o próximo programa. Distribuída.